Claro, como tres países. Autorizado para seguir, avisou com o tráfego na final do 17. Afirmativo, mantendo separação com o mesmo, está autorizado para seguir e girando, já vai prosseguir para pouso final agora, Olímpico, confirme. Afirmativo. Condições de encurtar uma base, prosseguir na retaguarda do tráfego? Afirmativo, para vir separação e logo após passar a vertical do tráfego, já gira a base Olímpico 00. Afirmativo, encurtando a base para a final da 10 Olímpico, informo que nesse momento temos um tráfego a 10 milhas da final da 10, tá ok? Tudo bem, sem problemas. Pode encurtar o Olímpico 00. Afirmativo, visual com dois tráfegos. PLS, M2 na frequência 118.95. 1895? Afirmativo. Certo. Peço portão 05, 33190. Baixa a portão 05, 33190. 1755, boa tarde, chegada Bonf, desça para nível de voo 060. Paredo 2231, na pós-momo, autorizado, barreiras. Pós-momo, autorizado, barreiras, 2231, no grato. Externo, baixar travado. Com 925, continua aproximação, informa o tráfego. Prosseguindo para pouso na 10. A 1 no meu pé, isso, à sua frente, não interferir com a sua aproximação. O ajuste é 10 no 1, no gol 1925. Teste da informação do tráfego, ajuste 10 no 1, no gol 925. Romeu, autorizado ingressão no site. Reporte ANL para o cabeceira no site, para 20 Romeu. Final do 10, baixado, checado, pouso final, Olímpico 00. Olímpico 00, autorizado pouso, pistão no 0, vento 110 graus, 129. Pouso, pistão no 0, Olímpico 00. Quilômetro Oscar, no solo Zulu 1, atento a tráfego, entrando na pista, vai dar passagem, após passagem do tráfego, autorizado, ingresso na Papá, acessando na frequência livre. Olímpico 00 no solo Zulu 1. Pista à direita. Água de qualquer cruzamento da pista, Olímpico 00. 4 e 10, Galeão, táxi em frente esquerda, via Pátio Índia. Ponte espera 10, torre 1895, altímetro 10, 11 no bagagem, gol 399. Em frente, Pátio Índia, ponte espera 10 e quando pronto, 1895, 11 agora, altímetro 399. Obrigado, bom trabalho. Gol no 807, boa tarde, chegada Bonf, desça para nível de voo 070. A Bonf, está reduzido a 2509, 807. Sim. Nós checamos com o centro Recife e checamos também com a nossa sala e essa aqui, e ninguém nos confirmou ter recebido aí a DLA para 19. Teria só o horário antigo mesmo, para 17h25. Tá, sim, até agora a gente está no seu aguardo aí. Qual seria a subida prevista para o Ilhéus? Ilhéus é da El Leda para o Leda direto, Ilhéus. Da El Leda, Leda Ilhéus, grato. O tomador, o Olímpico 00, vamos chegar na Alfa. Gente, Alfa até a Delta. E aguarde para o cruzamento, Olímpico 00. Com Voando 925 no solo 13. Livre direita, solo 121, décima 9. Direita, 219, boa. Salvador, boa tarde, com 399, ponto de terra no zero pronto. Voando 399, boa tarde, ali mantém, quer ser no zero. Ali mantém, no zero, 399. Salvador, boa tarde, eu vou 925, livrando aqui. 925, táxi autorizado, Alfa Juliette, parte 1 no portão 06. Alfa Juliette para o 06, vou 925. Livro 00, concluiu o cruzamento, pátio militar, estacionar a frequência livre, 00. Bravo Romeu, decolado ao Juno 4, controle 120, décima 8. 208, boa tarde, Bravo de Romeu. Romeu Bravo, Índia Romeu, passando 910, perfil da EL. Papá Romeu Bravo, Índia Romeu, contato radar, saída da EL, sub e manter nível de voo 430. 30 da EL, Bravo de Romeu. E contactar o CGNA para tentar achar o nosso nossa derela. Sabe onde foi feita? Talvez tenha sido São Paulo mesmo? É São Paulo, né? Coordenação em São Paulo, e isso deve ser feito via Interline. Tá, ok, vamos ver se a gente consegue descobrir onde foi o equívoco aí, a gente para adiantar o máximo possível. Não, com certeza, eu agradeço aí a atenção, muito obrigado. Bono 395. 5419, autorização, já. 5-4 no 5, já temos aprovação do repetitivo para Ilhéus. Informação em curso é a Oscar, altímetro no 0, 1 no 1, o nível 140, pronto para conta? 8, rumo nordeste, passando nível de voo 060 para nível de voo 050. Perfil subida da EL, Leda após Leda, direto Ilhéus. Controle 120, décima 8, torre 18, décima 95. E o transponder é o 51, quais são? 0250, o transponder, 0250. Rumo 40, livre da coroa, décima curva direita. Da EL, Leda, subida após Leda, direto Ilhéus. 208, controle 295, a torre. 0250, o transponder, 5154. Correto cotejamento, posição remota do pátio 3. Chame. Pronto, vou puxar isso daqui. Vão no 399, sob vigilância, prossiga com o perfil de saída. No 399. 395 para prosseguir na descida. 395, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 1. Autorizado final do procedimento, ele é essa, pode estabilizar. 2001 no 1, autorizado a X-Ray no 0, reportar estabilizado no 0, gol 395. Passando 080, gol 137. Gol 1399, acione código transponder 5075. 5075 no 399. Gol 1807, confirme velocidade indicada. 2508, reduza para 2309, número 3 na aproximação. Gol 1755, desça para 4.000 pés, ajuste no 011. Descendo para 4.000 pés, no 011, gol 1755. Até o portão 62, tá ligado? Até o 62, gol 925. Vita Mike Quebec, prossiga. Vita Mike Quebec, Papatango Vitor, Mike Quebec, mantenha-se em condições visuais, corredor Vera Cruz, 1.500 pés, após através de Paris. Nível de voo 240, né, colagem pista 10, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés, ou 3 milhas, após curva pela direita, perfil de subida da El, Leda, após Leda, direto, Ilhéus, controle 120, decimal 8, ou 198, decimal 95, transponder 5167. Autorizado Ilhéus, nível de voo 240. Decola da 10 na saída da El, Leda, Ilhéus, com curva à direita. Controle 1208 e acena 5167. Correto, cotejamento, portão 08, chame pronto pro chefe, né? Tá pronto para o cotejamento, acionamento pro 08. 08 autorizado, né? Pode botar, no 649. Escuta. Onde fica sua subida para Coral? Faz a decolagem de curva direita, perfil subida Coral. Afirmativo, Coral com curva direita, obrigado. Localizador visual no 0395. Gol no 395, complete final do procedimento TDS, em torno da frequência 118, décima 95. 118, 95395. Papá Romeu, Bravo, Índia Romeu, chame Centro Recife na frequência 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 251-3325, Bravo, Índia Romeu. O gol 1755 pode continuar de vira? Gol 1755 desce inicialmente a nível de voo 255. 255, gol 1755. Gol 1755, correção, 2500 pés. 2500 pés, gol 1755. 807-750. Gol 1807 desça para 4 mil pés, ajuste no 011. 4001807. Gente, livre pouso. Livre pouso. Coordenação, não há tráfego reportado. 1755, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo para aproximação a velocidade, gol 1755. 399, chame Centro Recife na frequência 125, décima 1, alterna 133, décima 25. Morrer para o 399? Chame Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, uma boa tarde. Boa tarde. Gol no 807, desça para 2 mil pés, ajuste na 0 no 1. 2.000, 807. Salvador Azul 4206. 4206, escute informação Oscar, altímetro 011. Já temos aprovação, recife 370. Pronto, pacote? Afirmo, já tem Oscar, 4206. Então, autorizado Recife, nível de voo 370, via aerovia Upper, Whisky 58. Decolagem pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha. Após iniciar a curva pela esquerda, Perfeito, subida Puca, Jama, transição Caju. Controle 1, 2, 0, 8, torre 118, decimal 9, 5. E o transponder 5162. Autorizou para o Recife no 370, Campuí 5810, mantém a prova até 2013, a sua esquerda, Puca Caju, 208, controle 1895, torre 562, transponder 4206. 5162, portão 01, chame pronto. 4206. Para o táxi Gol 1649, temos 103 a bordo e 2 horas e 5 para Caju. 0. Baixado, travado e LF. 755, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando, Gol no 755. 11, poderia confirmar os dados, por gentileza? 1203 a bordo, 2 horas e 5 e alterna Aracaju. Obrigado, boa viagem. Obrigado. Salvador, Cotidial, boa tarde, é o 3567 da TAM. Entre as condições do campo, está no gate 03, pronto, autorização de tráfego Brasília. 395, solo aos 24, direito no 219. Direito no 219. É a DLA. E se foi aonde, por gentileza, para a gente correr atrás do da informação. O repetitivo é 19:37, ó. Estabilizado LS, no 807. Gol no 807, complete sinal do procedimento RS, a torre na frequência 118, décima 95. 285, no 807. Bom, transição Malefa, onde intercepta a torre 17. Prado. Salve, boa tarde, gol no 395, direção na Alfa. Gol no 395, táxi autorizado em frente, segunda esquerda via Quiro, pátio no portão de número 2. Ativa em frente, segunda esquerda Quiro, para o gate 2395. Poderia confirmar aquilo mesmo, primeira esquerda, pátio 3 pro gate 2. Tá cercado. 807, continue a aproximação, informarei pista livre. Guardando autorização no 807. Portão 2, tá presente, segunda esquerda via Juliette. Via Juliette, 395. Espera. Uma aqui no ponto de espera, agora não é batendo. Pedro Juliette, portão 2, no pátio principal, 395. Tá 3567, na escuta para a quadra? Se batido, seu pronto, cópia. Fique conforme então, para os 37 dessa, confere. De Salvador para Brasília, nível atualizado 360. Aerovia Alpezulo 17, decolagem pista 10. Mantenha a reta até cruzar 2.000 pés da terceira mira, pós curva... direita, descido Speeder Arbor, Elefa, controle 1208, torre 11895 e o código 5074. 3567, autorizado Brasília, 360, Aspira Zulu 17, decolando da 10, mantendo a proa até 2000, após curva direita no perfil da Arbor, Elefa, o controle 1208, com a 11995 e o transponder 5074. 5074, correto, portão 3, chama pronto, 3557. E chama ali quando pronto. Paulo Salvador, boa tarde, é o gol 1755, livrou. Boa tarde, gol no 755, táxi autorizado Alfa, Juliette, parte 1, portão 08. Autorizado Alfa, Juliette, parte para o 08, gol no 755. 49, a linha mantém. A linha mantém, igual no 649. Vitor Mike Quebec, pouso autorizado, CAP 017, vento uma centena, 10 nós. Estou autorizado no 7, Quebec. O 807, solo aos 29, direita no 219. 219, 807. Para Brasília. Cinco Brasília, Oscar confere a guarda de cobra. Vai dando foto. Solo, boa tarde, 807, pronto. B143, identifique, chegada Bonf, 4 mil pés, desça para 4 mil pés, 1011, eu ajuste. Boa tarde, bem passou, 4 mil pés, 143. Número 2, identifique chegada Mari, desça ao 050. E no Quebec, o solo foi ao 3, não? Bom, 649, decolado aos 3 anos, chame controle no 20-8. 208, obrigado, até mais. Controle Salvador, 649, decola mantendo o eixo até 2000. Autorizado, reporte pro taxi trip. Retiro, confere. 925 na escuta para copiar a autorização? 925 copia. Voo 925 autorizado, Brasília, nível de voo 360, via Pesuru 17, pista 10, decola mantendo a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha, após iniciar curva direita, o perfil de subida é Arbor, Elefa, controle 120.8, a torre 118.95, acione 5174 no código. Confirmar a saída? Subida é Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo e transição Elefa. Ok, então, autorizado Brasília, 360, que é o Pesuru 17, da saída Arbor, transição Elefa, decola da 10, vai manter a proa até 2000 pés, 3 dias após, à direita, controle 120, decimal 8, e 218, decimal 9. Responda 5174 para o gol 92. 5174, correto, reporte pronto, porta meia dúzia. Acusará, tiver treinamento, gol 92. Solo 357, já pronto, puxa bem estacionamento no 03. Lima 7, portão 3, é, de imediato. Afirmativo, senhor. Afirmativo, de imediato. Ok, Autorizado, então, chama para o taxa 357. Trabalhamos para. Siga o Mike com Delta. Do ajuste 10111, informe no através de Pituaçu, Mike Eco Delta. Oxenê 6143, autorizado ao final do procedimento, desça para 2000 pés, ajuste 1011, informe no localizador. Autorizado ao final do procedimento, desça para 2000, informará no localizador 6113. Voo 1612, é o número 2, reduza para 259. Zero, quatro horas alternadas, né? Porto Seguro. Porto Seguro, 7. Táxi até a entrada do pátio, não aguarde para prosseguir com o táxi, tanto 35 ou 45. Até a entrada do pátio, obrigado. O tanto 367, eu falo, voltando. Voltando. Observa aqui que não iniciou, só em instante para iniciar, o táxi é uma terra da tripla cauda, a sequência será autorizada puxando o plantão 3, ok? Até mais, então tá na escuta, 357. 5-4 no 5 da trip, táxi autorizado até o ponto de espera via pátio da presente segunda direita via Índia, onde esperam no 0, torre 1895, 1011 no altinho por viagem. Obrigado, ponto de espera 1895, 5-4 no 5 da trip. Oscar confere, 360, o Galeão já tem as aprovação, aguarde copy em 2 minutos. Tá 3567, coordenando com a equipe de solo após a TR da tripe a cauda liberar, autorizado puxando 3, chame táxi. Sim, após a TR da tripe liberar a cauda, tá autorizado 3567. 6720 da webjet.com. Transmissão tá um pouco baixa, deixa aqui o equipamento assim que no cortejamento. Salvador Galeão 360 aprovado. Via Peslu no 0, SMAP, restante conforme a rota do plano de voo. Pista, voo no 0, decola, mantém a reta até cruzar 2 pés. Ou a terceira milha, após descer curva direita, subida da El Leda, após Leda direto, posição bridge. Controle 120, decimal 8, a torre 118, decimal 95, e o transponder 5170. 360, Galeão aprovado, Peslu 10, até SMAP, após conforme o plano da El Leda Bridge, decola 10, curva direita, 2000 pés ou 3 milhas, 1208, a torre 1895, 5170, na ponte 4, web 6760. Agora sim, alto e claro, portão 4, cotejamento correto, chame ponto, web. Chamaremos web 6760. Para 4 mil pés, posição 0, 1, 1. Estou para 4 mil, 4 mil, 1 na mão. 1 meia, 1 2, lista para 3 mil pés, completa a redução para 2, 1, 0, 9. 3 mil, reduzindo a velocidade igual no 6, 1, 2.